19-208-5565-721. Chamarei, obrigado. Vou ver. Ok, graças pela informação, cliente, vou ver matando. Localizador, pista no zero, Chené 6330. 330, 4 milhas para passagem sobre o marcador externo. Cheque o trem, torre 1-186. Ok, torre 1-162, Chené 6330, telecampo. Até. Na trip, uma final curta, aproximadamente uma milha cabe sendo zero, né? Porte externo baixar a travada. 72 Salvador Ground, Air Force 2561, ready to taxi. 10 on board. 3 hours and a half. Endurance, alternate, 3 and a half. Alfa aqui no 3, grato. Solo, Salvador 4089 das Lucentes, das condições de autorização 38 Vitória. Ok, após a emergência autorizada, reportaremos o TAG 3605. Baixado e travado, gol 697. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando. 330, solo 08, direito 219. 731, decimal 9, né? 6330. Tô te olhando, Yankee Lima, Salvador, tá lá? Dacia, né? 6330 e Brotista. Taxi Alfa, reportar na Juliette, né? 63, antes da Juliette. 110, 100 graus, 149. 110-14, livre pouso, voo 697. 109. Nível 360 parada Vitória, decola da pista 10, curva à direita Israel, Leda e depois Wildes, Alpilis 50 da Vitória. Controle 208 e transponder 553 por Azul 489. Salvador, boa tarde, gol 1754, formação Victor. Flashback do Tão, Oxané, 6330, pode vir pro pátio? Solo é o gol 1754. A informação é a Victor. Autorização para Campina Grande. 28. Delta, will force to enter taxiway Alpha. Gente, boa tarde, Alpha, manter antes da gigante 1697. Possibilidade de autorizar o nível 150 como sinal? Positivo, suba e mantenha o nível 150. Muito grato. The attacks by Alpha, report before Juliet. Salvador, TAN 3193 com a Victor, copia Galeão. Boa tarde, gol no 600. 600, boa tarde. Tráfico, sede do tráfico é forte, 4 milhas, baixar travado para KMC 100. 600, é para trás. Parte principal, Índia Alfa, ponto de espera torre, 2612 com 10 no 5, boa. Solo, copiando o gol 1754. Gente, após o 19 da tarde, Juliette para 5, gol 1697. Solo, tá copiando o gol 1754. Na 2 aqui não tem balizador da Embraero, não. Obrigado. Solo, é o gol 1754. Azul 4089. Estamos na ponte 9 para o pé de estacionamento. Guarda. we report the 6.2 runway 10561. Mike Quebec, controle. Autorizado, reporte para o táxi 4089. Para o pushback, o gol 1754, copia no táxi, autorização. 1328 em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1186. Reduz, permanece a aproximação e LF, chama a torre, 1386, gol 1328. Vai, Quebec. Autorizado, direto, final, pista 17, câmbio. Autorizado, direto, final, 17. Ajuste no 0 no 5. Campina Grande 390, decola 10, curva esquerda, Pucas de Par, depois intercepta a abertura no 0 e prossegue em rota 1208, o controle Salvador 5566, o transponder. Vou 1754, está pronto, estou puxando. Reportarei táxi 1754. Salvador, boa tarde, 2230 da Passarela, está com a informação, Victor. Salvador, boa tarde, gol no 328, estabilizado ILS, pistão no zero, uma milha para o marcador externo, trem baixado e travado. Boa tarde, gol no 328, número 2 para o pouso, tráfego precede 37, companhia cruzando a cabeceira, um momento, aguarde, pista livre, vento 100 graus, 15 nós, 1015 no ativo. No zero, no 5, permanece aproximação, gol no 328. Salvador, muito boa tarde, Deltan 3605, ponto para pronto. Lima Control. Go ahead. Kentucky Center, frequency 126.0. 1260, thank you. 4561, maintain hold point runway 10. Maintain hold point, runway 1. 1328, no solo azul 9, direita 219. Direita 219, gol no 328. Autorizada 110 graus 14 nós. Livre decolagem 3605 da TAM. Bravo, Kilo Luiz, decolado 20. Aeronave da TAM Airbus, iniciando a decolagem pista 10. As condições de cruzar o aeródromo vertical cabeceira 10. Posso prosseguir com o pôr de buraquinho? Ok, conforme então o cruzamento vertical da TAM, após o cruzamento pôr de buraquinho, aguardando a transição de comunicações. Cara, falta fechar a porta aí, acho que mais uns 5 minutos aí. Sim. Isca decola da 10 direita após na saída Arbor. Elefa após Elefa, voa direto destino 5015 no transponder e o controle 1208. Sente, após Elefa, voa conforme a rota do plano 2230. Quebec está voando uma proa direta 17. Reporte na curta final 17, 120 graus, 149, Vitor Mike Quebec. Reporta final 17, Vitor Mike Quebec. Curta final 17. 3605, decolou os 22, chame controle em 1208. 208, 3605, boa tarde. Alfa Juliette, meia dúzia, chegou no 328. 3605, da TAM decola, 3000 para 3600. TAM 3605, contato radar, suba para o 360, saída da Euler da Bridge. Da Euler da Bridge, 3605, da TAM. Nós, Vitor Mike Quebec. A coisa curta, final, Vitor Mike Quebec, 107. Bravo Kilo Whisky, chama agora o controle na frequência 1208, Bravo Kilo Whisky. Saída Alameda Momo, transição pro TIM, transfora 5013, portão 02. Chamarei, tá 3206. Solo Salvador, gol no 806, puxa, acionamento no 8. Autorizado, pushback, acionamento, gol no 806. Para, puxa, acionamento na 4, objeto 6721. 2561. Flight level 2561, radar contact, climb with the 360, arbor departure. Climb to flight level 360, arbor departure, 2561. Pushback acionamento 2230. Ciente 2230, aguardando. Cinco, chama de controle Tico 2085, retornando 125 do final 45. Seu solo aos 2,6, backtrack, reporte pista livre, Vitor Mike Quebec. Cometa 1-1, ali mantém a partida, hotel Cometa 1-1. Cometa 1-1, ali mantém. Confirmando a provável saída. É o 5490, Cente da Vitor, possível coordenação do 200 Conquista, a Petrolina, perdão, e confirmando a provável saída quando possível. Cente, manda qual em voo? Cente, é o 5490, perdão. Perfil PUCA, 754. 3605, Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 3325. Tá fora de foco. Hotel Matango, decolado aos 27, com proa norte. Aguarde transferência para o controle, Hotel Matango. É, vamos estar no raio de 5 milhas, vamos para a Serra November, que é em mar, aqui próximo, setor norte. Ok, gente, reporte na vertical, o Hotel Matango. Reporte na vertical, Limatango. Cometa 1-1, livre decolagem 1-0, 1-2-0 graus, 1-4-9, Cometa 1-1. Azul 4089, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, 4089. 16721 com 167-310, Recife. Recife. T15, saia direita via Índia, 86 no posto espera. Obrigado, bom final de semana. Zulu Romeu Lima, prossiga. Zulu Romeu Lima. Que 4 minutos para o pouso, a frequência livre para coordenação. Cometa 1-1. Nono, Xará, onda 208. 2, Salvador, Atena, matando já visual com o local de pouso. Tente, informe solo controlado, pouso com anterrisco. Vento no aeródromo é de 110 graus, com 4 nós, até o Lematango. 110, com 4, informa nada, solo controlado, até o Lematango. Onda de espera da 10386, gol 8-06. 150, sai da PUCA. Torre. Salvador, FM721, ponto espera da 10, pronto, boa tarde. Boa tarde, após a corrida do tráfego na cabeceira ali, mantém 6721. Faz o azul ali, mantém 6721. Autorizado, chama para o táxi 2230. Azul 4089, o vento 1149 tem decolagem autorizada, pista 10. Autorizado, decolagem no 4089, obrigado, até a próxima. Salvador Ciente, Rafael Matango. Azul 4089, contato radar, sul para o 360, após 2000 pés, autorizado para Dael. Após 2000, então, Dael 4089. Azul Web, ali, mantém pista 90, gol 8-06. Salve, Salvador, gol 9-24, informação de visualização, Marcelo. Salvador, tá 3-2 no meio, com o espectro 902.